O Gilson José Pereira, ele que é presidente do Sindicato de Habitação e dos Condomínios do Paraná, o Secovi Paraná Regional Cataratas. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui no estúdio. Vamos falar aí a respeito de um evento solidário, né, que vai ser lançado, inclusive, amanhã. Amanhã vocês promovem aí mais uma edição do Café da Manhã com os Síndicos, né, aqui em Foz do Iguaçu. Que evento vocês vão aproveitar para lançar ali durante essa oportunidade? Ah, e como é de praxe, né, já há vários anos a gente fazia o Café da Manhã toda segunda, quarta de cada mês, né, para os síndicos. E também nós temos, neste Café de Amanhã, é o lançamento da 10ª edição da campanha do Dia da Criança Sem Fome, né, que a gente vem fazendo anualmente. É, então a gente vai aproveitar esse café da manhã com todos os síndicos, imobiliaristas também, e convidados para fazer o lançamento dessa nova edição. E é uma campanha que visa aí a arrecadação, né, de alimentos que são repassados depois a instituições. Como é que funciona essa ação? É, nós sempre fizemos uma triagem, a gente pega, escolhe três entidades que trabalham com criança na faixa de 0 até 10 anos de idade, né? Que é o período que a criança tem mais dificuldade, né? De alimentação, de acomodações. Então a gente pega as entidades, faz a triagem, visita, e para ver qual que é a necessidade. Então a nossa visão dessa arrecadação de alimento é para ajudar essas entidades. E como é que funciona? Vocês ficam nos supermercados para arrecadação de alimentos? É, nós temos uma parceria já com todos os mercados, que vem já desde 2008. É, a gente tem uma equipe, são duas equipes. Uma equipe entra das 9 às 13 horas, né? E a outra equipe assume das 13 às 17 horas. E em toda a rede de supermercado de Foz do Iguaçu, os quais nos atende sempre com maior atenção, porque vê que a nossa campanha, a nossa visão é de ajuda, né? E vocês ficam ali, o pessoal que são os clientes, né, eles vão ali, eles podem doar alimentos, né, que eles fazem aquisição. O que é que vocês priorizam até? É, nós priorizamos o alimento não perecível, né, em primeira necessidade, o leite, o açúcar, a farinha, né, o macarrão, que é uma das maiores prioridades que se tem para essa faixa de idade dessas crianças. Então, no decorrer do dia, todas as arrecadações, nós temos as equipes que estão com camiseta, identificando a campanha, com faixas também identificando a campanha. Nós temos panfletagem também na porta dos mercados. Quando o cliente chega, a gente aborda, explica, entrega o panfleto, para que eles tenham uma consciência, né, da nossa visão de arrecadação e a necessidade que ainda tem dentro das entidades. E vai ser no dia 6 de outubro, né, essa campanha de arrecadação, é isso? Exato, a previsão é para o dia 6 de outubro, né, que a gente está fazendo um final de semana antes do dia 12 de outubro, que é o dia da criança, né, a gente faz o repasse do alimento no mesmo final de dia. No dia da campanha, que é o dia 6, a gente já tem coordenado com as instituições que serão beneficiadas a ir lá com veículos e já fazer a retirada, porque no decorrer do dia nós temos uma equipe no QG que ela fica já separando e colocando tudo em caixas, né? Então o pessoal das entidades chega, só recolhe e leva, cada um leva a sua parte. Portanto, praticidade até com relação a isso, né? E mais importante, né, tudo aquilo que vocês fazem ali de arrecadação acaba chegando efetivamente às instituições já no próprio dia. Enfim, a pessoa que fizer a doação pode ficar tranquila quanto a isso, que acontece de forma bem rápida, inclusive, né? Não tenha dúvida, inclusive esse nosso trabalho é um trabalho extremamente transparente, né? Fica na nossa coordenação, tem vezes que a gente ainda leva a arrecadação, o resultado da arrecadação, lá na própria instituição. Então, quem for visitar os mercados nesses dias, que faça sua doação sem problema nenhum, sem se preocupar com o destino, para onde que vai esse alimento. Então, já é direcionado às instituições. Vamos até falar aqui sobre as campanhas anteriores, porque eu vi até alguns números bastante expressivos. No ano passado, quanto é que vocês conseguiram arrecadar? Eu não tenho em mente, mas foi de acima de 4 mil quilos. Foi acima de 4 toneladas que a gente arrecadou ano passado. E beneficiou aí quantas instituições, mais ou menos? No ano passado foram 3 instituições, inclusive essas 3 do ano passado vão ser as mesmas deste ano. Por quê? Porque a gente já fez um acordo de ficar em 2 anos, né? Para a gente não, para elas já poderem contar no ano seguinte com essa nova arrecadação. Então são as três instituições do ano passado vão ser as mesmas beneficiadas este ano. E você tem aí a lista Sim, delas? Sim, temos o Centro de Nutrição, a AFA, que é a associação aqui na região do Porto Meira, e o projeto Família. O projeto Família ficaria em quarta opção. O terceiro seria o Núcleo da Criança de Valor, que funciona aqui no Jardim América. Então, em visita que a gente teve lá, o serviço, nas três instituições, o serviço que eles fazem voltado para a criança, só quem vai conviver, ficar lá, por exemplo, uma hora, duas horas, para ver a necessidade do entorno na região e o trabalho que os seus voluntários fazem para essas crianças. Eu não tenho dúvida realmente quanto à importância, né, desse trabalho, também a importância dessa arrecadação, né, que será feita aí no Dia da Solidariedade, também chamado aí de Dia da Criança Sem Fome aqui em Foz do Iguaçu. Voluntários, quem quer atuar aí nessas equipes, porque vocês têm aí uma necessidade grande até de pessoas para participar. Como é que funciona? Inclusive nós temos, este ano vai envolver mais pessoas por causa do número de mercados que aumentou, né? Então vamos precisar em torno de 80 voluntários para fazer essa campanha. Então, a pessoa que estiver interessada, inclusive clube de serviço, ligar no telefone 35237711, que é a nossa coordenadoria do Secov, e falar com a Jane ou com a Adriana, para se prontificar, porque a gente, uma semana antes, a gente monta as equipes, né, e já dá o destino para cada local que essas equipes vão trabalhar e os horários que cada um vai assumir. Portanto, 35237711, né, o telefone aqui passado pelo Gilson, para que você possa entrar em contato se tem interesse em auxiliar nessa campanha. E também quem quer saber mais aí, detalhes, né, a respeito de tudo isso, pode participar amanhã do Café da Manhã, né? Sem problema nenhum. Sem problema, liga lá na nossa coordenadoria, marca sua presença no café e será bem-vindo. Café da Manhã com o síndico será em qual local? No Hotel Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil. Portanto, né, você que é síndico, você que é o pessoal das imobiliárias, também, né, que tem interesse em participar dessa atividade aí de integração promovida pelo Secov aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, é mensal, né, como você disse, segunda, quarta-feira de cada mês, né? Todo mês nós temos o café da manhã com os síndicos. Portanto, né, se mobilize aí realmente. Algum assunto específico será debatido ali? Não, o que nós temos é o lançamento, né, que eu vejo como principal, né, e vai ter também, todos os cafés da manhã, a gente sempre tem um assunto paralelo ao dia do síndico, né, o que ele precisa do dia a dia. E amanhã vai ter uma empresa convidada que vai levar um novo produto, né, para apresentar para o síndico, que vai facilitar o dia a dia do síndico em relação à parte de condomínio, contabilidade, uma série de quesitos que ele precisa no dia a dia. Então nós pegamos essa empresa que vai fazer a apresentação durante o café da manhã. Gilson José Pereira, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço vocês que sempre estão disponíveis aqui nos ajudar, principalmente quando se trata de uma causa tão nobre quanto essa do Dia da Criança Sem Fome.